Fecheiro 9. Querido Deus, o Sol passa o Natal todo a beber. Ele e o Grady. Eu e a Shug, cozinha, conversa, limpa a casa, conversa, enfeita a árvore, conversa, acorda de manhã, conversa. Ela agora canta pelo país todo. Toda a gente conhece o nome dela. E ela conhece toda a gente. Conhece a Sophie Tucker, conhece o Duke Ellington, conhece pessoas eu nem nunca ouvi falar. E dinheiro. Recebe tanto dinheiro, nem sabe o que fazer com ele. Tem uma bela casa em Memphis, outro carro. Tem uma centena de vestidos bonito, um quarto cheio de sapatos. Compra para o Grady tudo o que ele julga que quer. Onde é que tu lhe encontrou? Pergunto. Debaixo do meu carro, diz ela, o que está em casa. Eu conduzi ele depois de ter ficado sem óleo e dei cabo do motor. Foi ele que lhe consertou. Nós olhou um para o outro e foi tiro e queda. O Sou ficou com o sentimento magoado, digo. Não fale-nos meu. Oh, diz ela. Essa história antiga finalmente acabou. Agora tu e o Albert são como família. De qualquer maneira, quando tu contou para mim que ele lhe bate e não se esforça nada, mudou o que sentia por ele. Se tu era minha mulher, diz ela, eu lhe cobria de beijo em vez de paulada e me esforçava por tu também. Ele não tem-me batido muito desde que tu fez parar com isso, digo. Só uma chapada de vez em quando não tem mais nada que fazer. E vocês faz amor melhor? Pergunta ela. Nós tenta. Ele tenta brincar com o botão. Mas os dedos dele parecem secos. Nós não vai muito longe. Tu ainda é virgem? Pergunta ela. Acho que sim, digo. Querido Deus, o Sol e o Grady saiu juntos no carro. A Shug me perguntou se podia dormir mais eu. Tem frio na cama dela e do Grady sozinha. Nós fala sobre isto e aquilo. Daí a pouco fala sobre fazer amor. A Shug não usa essa expressão, fazer amor. Diz uma coisa feia. Diz foder. Pergunta para mim, como era com o pai dos teus filhos? As meninas tinham um quarto separado, digo, isolado, ligado na casa por um passadiço. Ninguém lá ia a não ser a mãezinha. Mas uma vez, quando a mãezinha não estava em casa, ele foi lá. Disse, queria que eu lhe corte o cabelo. Levou uma tesoura e o pente e uma escova e um banco. Enquanto eu lhe corto o cabelo, ele me olha de uma maneira esquisita. Está um bocado nervoso também, mas não sei porquê. Até que ele me agarra e me entala entre as pernas. Fico ali deitada, sem dizer nada, a ouvir a chuva respirar. Me magoou. Digo, ia fazer 14 anos, nunca tinha nem pensado que os homens podiam ter uma coisa tão grande entre as pernas. Me assustei só de olhar e a maneira como ficou espetada e cresceu. A Shug está tão calada, eu julgo que ela adormeceu. Quando ele acabou, digo, me obrigou a terminar lhe cortar o cabelo. Olho de esguelha para a Shug. Oh, menina Sally, diz ela e me abraça. Os braços dela são preto e macio e brilham do candeeiro. Começo a chorar. Choro e choro e choro. Ali deitada nos braços da Shug, parece que me volta tudo na cabeça. A dor e a surpresa. O ardume. Enquanto eu acabava de cortar o cabelo dele, o sangue a me pingar pela perna abaixo, sujando a meia, a maneira como ele nunca mais me olhou nos olhos depois disso. E a Nettie? Não chora, Sally, diz a Shug. Não chora. Ela começa a beijar a água que me escorre pela cara. Passado um bocado, eu digo. Finalmente a mãezinha perguntou para mim o que fazia cabelo dele no quarto das meninas, se ele nunca lá tinha entrado, como ele diz. Ele disse para ela que eu tinha um namorado. Disse que viu um rapaz sair à escondida pelas portas do fundo. O cabelo é do rapaz, disse ele, e não meu. Tu sabe, ela adora cortar cabelo de toda a gente. Eu gostava mesmo de cortar cabelo, digo para a Shug, desde moleca. Ia a correr buscar a tesoura sempre que via cabelo para cortar e cortava. Cortava enquanto podia. Era por isso que eu cortava o cabelo dele. Mas antes, eu cortava sempre no alpendre. A coisa chegou num ponto, sempre que eu via ele, com a tesoura, o pente e o banco, desatava a chorar. A Xugo diz, xiii. E eu pensava que só os brancos fazia aberrações dessa. A minha mãezinha morreu, conto eu para a Shug. A minha irmã Neti fugiu. O Sou foi-me buscar para eu cuidar dos malditos filhos dele. Nunca me perguntou nada sobre eu. Sobe para cima de mim e fode, fode, mesmo quando eu tinha a cabeça com ligadura. Nunca ninguém me amou, digo. Ela diz, eu te amo, menina Sally. E depois levanta e me beija na boca. Diz ela como se foi uma surpresa. Eu beijo ela também e digo, também. Nós beija e beija até não conseguir beijar mais. Depois nós toca uma na outra. Eu não sei nada sobre estas coisas, digo para a Shug. Eu também não sei muita coisa, diz ela. Depois eu sente uma coisa muito macia e úmida na minha maminha. Parece a boca de um dos meus bebezinho perdido. Passado um bom bocado, também eu me porto como um bebezinho perdido. Querido Deus, o Grady e o Sol chegam ao estombo quando sai o sol. Eu e a Shug. Nós está a dormir profundamente. Ela de costas para mim, eu com os braços na cintura dela. Qual é a sensação? É como dormir com a mãezinha. Só que eu não lembro de dormir com ela quase nunca. É um bocado como dormir com a Nete. Só que dormir com a Nete nunca me sabeu tão bem. É quente e macio. E eu sento as mama grande da Chu cair sobre os meus braços, como espuma de sabão. Parece paraíso, é o que é. Não é nada como dormir com o Sou. Acorda, Sugar, digo. Eles estão de volta. E a Chu que se vira, me abraça e sai da cama. Vai no outro quarto ao estrupção e se deixa cair na cama com o Grady. O Sou aterra na cama ao meu lado, bêbado e a ressonar, antes mesmo de tocar na manta de retalhos. Eu faço um esforço para gostar do Grady, mesmo se ele usa suspensórios vermelho e laços, mesmo se ele gasta o dinheiro da Shug como se ele é que ganhou ele, mesmo se ele tenta falar como uma pessoa do norte. Memphis, no Tennessee, não fica no norte, até eu sei isso. Mas uma coisa que eu detesto é a maneira como ele chama mãezinha a Shug. Poça, não sou tua mãezinha, diz a Shug. Mas ele lhe ignora. Quando está a fazer olhinhos à Chia e a Shug zomba dele, ele diz, ai mãezinha, tu sabe, eu não faz por mal. A Shug também gosta da Chia. Tenta-lhe ajudar a cantar. Ela senta na sala da Odessa com os meninos todos de volta delas e cantam, cantam, cantam. Às vezes o Swain vem com a guitarra, o Harpo faz o jantar e eu e o Sol e o pugilista oferece a nossa admiração. É muito agradável. A Shug diz à Chia, Mary Agnes, tu devia cantar em público. A Mary Agnes responde, nah, pensa que como não tem uma voz forte e ampla, como a Shug, ninguém vai querer lhe ouvir cantar. Mas a Shug diz, ela está enganada. Então e aquelas voz estranha que nós ouve cantar na igreja? Diz a Shug. E todos aqueles sons que soam bem, mas não parecem sons de gente. Então e isso? Depois ela começa a gemer, como se a morte vem a caminho e nenhum anjo consegue lhe impedir. Fico com o espelho da nuca em pé. Parece o som que a espantera fazia, se conseguia cantar. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa, diz a Shug para a Mary Agnes. Quando as pessoas te ouve cantar, começa a pensar numa boa foda. Ai, menina Shug, diz a Mary Agnes mudando de cor. A Shug diz, que foi? Tu tens vergonha de botar o canto, a dança e a foda no mesmo saco? Ela ri. É por isso que eles diz, as canção que nós canta são a música do diabo. O diabo adora foder. Ouve, diz ela. Vamos cantar uma noite no bar do Arpo. Para mim vai ser como nos velho tempo. E se eu lhe apresentar para o público, é bom que eles lhe ouvem com respeito. Os pretos não sabem se portar como deve ser. Mas se você consegues chegar a meio de uma música, tem eles no papo. Tu acha mesmo? Diz a Mary Agnes, de olhos muito abertos e toda contente. Eu não sei se quero que ela cante, diz o Arpo. Porquê? Pergunta a Shug. A mulher que tu tens a cantar agora no bar parece que não saiu da igreja. As pessoas não sabem se devem dançar ou chorar os mortos. Além do mais, se tu veste a Mary Agnes da maneira certa, tu vai ganhar uma pipa de massa, amarela como ela é, com o cabelo liso e os olhos enevoados, os homens vão ficar loucos por ela. Não é verdade, Grady? Diz ela. O Grady parece um bocado envergonhado. Sorri. Tu não perdes uma, mãezinha, diz ele. Então tu vê lá. Não se esquece disso, responde a Shug. Querido Deus, esta é a carta que tenho na mão. Querida Sally, sei que tu pensa que eu morri, mas não. Tenho-te escrito ao longo dos anos, mas o Albert disse que tu nunca mais teria notícias minha. E como nunca recebi resposta tua este tempo todo, pelos vistos, ele tinha razão. Agora só escrevo no Natal e na Páscoa, na esperança que a minha carta se perca entre os postais de Feliz Natal e Santa Páscoa, ou que o Albert tenha piedade de nós, por ser época festiva. Tenho tanto para te contar que nem sei por onde começar. E de qualquer maneira, provavelmente tu também não vais receber esta carta. De certeza que ainda é o Albert que vai tirar o correio na caixa. Mas se esta chegar às tuas mãos, quero que tu saiba que te adoro e não estou morta. E a Olivia está bem e o teu filho também. Vamos todos voltar para casa antes de terminar mais um ano. A tua irmã, que te adora, Nettie. Uma noite na cama, a Shug me pede para eu falar da Nettie. Como é ela? Onde está? Eu conto para ela que o sou tentou-lhe dar a volta à cabeça, que a Nettie lhe recusou e ele disse, a Nettie tem de ir embora. Para onde é que ela foi? Pergunta ela. Não sei, digo, foi embora daqui. E tu nunca teve notícia dela? Não, digo, todos os dias, quando sou volta da caixa do correio, eu espero notícias. Mas nunca recebo nada. Ela está morta, digo. A Shug. Tu pensa que ela está num lugar com selos esquisito? Ela parece refletir. Diz. Às vezes, quando o Albert e eu vamos na caixa de correio, há uma carta com montes de selos esquisito. Ele nunca diz nada. Lhe guarda no bolso de dentro do casaco. Uma vez pedi para ver os selos. Mas ele disse, depois mostrava-me, mas nunca o fez. Ela ia para a vila, digo. Aqui os selos são todos igual. Homens branco com o cabelo comprido. Diz ela. Penso que um deles tinha uma mulherzinha branca e gorda. Como é a tua mana Nete? Pergunta ela. Esperta? Meu Deus, sim, digo. Esperta como um alho. Pouco depois de aprender a falar, já ela lia o jornal. Fazia de contas, não era nada. E falava muito bem. E era doce. Não havia menina mais doce que ela, digo. Os olhos transbordavam de meiguice. E ela me ama, digo para a Xug. É alta ou baixa? Pergunta a Xug. Que tipo de vestido gosta de usar? Quando faz anos? Qual é a cor preferida dela? Sabe cozinhar? Cozer? E o cabelo dela? Ela quer saber tudo sobre a Nete. Falo tanto que começo a ficar sem voz. Para que tu queres saber tanto sobre a Nete? Pergunto. Porque ela é a única pessoa que tu amou na vida, diz ela, além de mim. Querido Deus, de repente a Xug é outra vez amiguinha do Sou. Ele senta nos degrau, vai juntos no bar do Arpo, passeia até na caixa do correio. A Xug ri, ri, ri quando ele diz alguma coisa. Toda ela é dentes e maminhas. Eu e o Grady tenta ser civilizados, mas é difícil. Quando eu ouvo a Xug rir, tenho vontade de lhe esganar, dar uma chapada na cara do Sou. Sofro a semana toda. O Grady e eu se sente tão embaixo que ele fuma de amba e eu rezo. No sábado de manhã, a Xug põe a carta da Nete no meu colo, com selos da rainha gorda de Inglaterra no envelope, mais selos com amendoins, cocos, árvores da borracha e a dizer África. Não sei onde fica a Inglaterra. Também não sei onde fica a África. Por isso continuo sem saber onde está a Nete. Ele tem andado a esconder as tuas cartas, diz a Xug. Não, digo. O Sou é mau às vezes, mas não é assim tão mau. Ela faz. Pff, ele é assim tão mau. Mas para que ele fez isso? Pergunto. Ele sabe que a Nete é tudo para mim? A Xug diz que não sabe. Mas nós vai descobrir. Nós fecha a carta outra vez e devolve-la para o bolso do Sou. Ele anda com ela no casaco o dia todo. Não diz nada sobre ela. Só fala e ri com o Grady, o Arpo e o Swain e tenta aprender a conduzir o carro da Xug. Eu lhe observo com tanta atenção que começo a sentir um relâmpago na cabeça. Quando dou por mim, estou parada atrás da cadeira dele com a navalha aberta. Depois eu ouvo a Xug rir como se acha muita, muita piada a qualquer coisa. Ela diz para mim, eu lhe disse que preciso uma coisa para cortar esta pele da unha, mas olha que o Albert é muito cioso da sua navalha. O Sol olha para trás. Pôs a isso, diz ele. Mulheres sempre a precisar cortar isto, rapar aquilo e sempre a sorripiar a navalha. A Xug põe a mão na navalha. Diz, de qualquer maneira está embotada. Pega nela e guarda na caixa das coisas da barba. Eu pareço a Sofia o dia todo. Gaguejo, murmuro, ando pela casa aos tropeção, doida para derramar o sangue do Sou. Na minha cabeça lhe mato de todas as maneiras e feitio. Quando cai a noite, eu nem consigo falar. Sempre que abro a boca não sai nada, só um arrotozinho. A Xug diz para toda a gente que tenho febre e me mete na cama. Provavelmente se pega, diz ela para o Sou. Talvez é melhor tu dormir noutro sítio. Mas ela fica comigo a noite toda. Eu não durmo, não choro, eu não faço nada. tenho frio. Pouco depois penso que, às tantas, estou morta. A Xuga me abraça com força e às vezes fala. Uma coisa que fazia a minha mãezinha me odiar era eu gostar tanto de foder, diz ela. Ela nunca gostava de fazer nada que obrigasse a tocar em alguém, diz ela. Quando eu tentava lhe dar um beijo, ela virava a boca. Dizia, para com isso, Lily. Lily é o nome verdadeiro da Xuga. Só que ela é tão doce, toda a gente lhe chama de Xuga. O meu pai adorava que eu beijasse ele e lhe abraçasse, mas ela não gostava daquilo. Por isso, quando eu conheci o Albert, e depois de ter sentido o conchego dos braços dele, nada me conseguia arrancar de lá. Era bom, diz ela. Tu sabes que para eu ter 3 bebés com o Albert, sendo o Albert um fraco, é porque era mesmo bom. Eu tive todos os meus bebés em casa. Foi lá a parteira, foi lá o padre, foi lá um bando de beatas da igreja. No dia que eu tenho tantas dor que nem sei o meu próprio nome, toda a gente acha que é boa hora para me falar de arrependimento. Ela ri. Eu era demasiado tola para me arrepender. Depois diz, eu amava o Albert. Nem tenho vontade de dizer nada. O sítio onde estou é sereno, calmo. Não tem lá Albert nenhum, nem Xuga, nada. A Xuga diz, o último bebê foi a gota de água. Eles me botou na rua. Eu fui para casa da mana maluca da minha mãezinha em Memphis. Igualzinha a mim, diz a mãezinha. Ela bebe, briga, adora homens mais que tudo. Trabalha numa tasca de beira de estrada. Cozinha para 50 homens. Fode 55. A Xuga fala, fala, fala. E ele dança, diz ela. Ninguém dança como o Albert quando era novo. Às vezes nós dançava durante uma hora. Depois disso não havia nada a fazer, a não ser ir para algum lugar e deitar. E engraçado, o Albert era tão engraçado. Estava sempre a fazer eu rir. Porquê é que ele já não tem graça? Pergunta ela. Porquê é que quase nunca ri? Porquê é que não dança? Diz ela. Meu Deus, Sally, diz ela, que aconteceu para o homem que eu amo? Ela fica calada um bocado, depois diz, foi uma surpresa tão grande quando ouvi que ele ia casar com a Anne e Julia, diz ela, tão grande que nem doeu. Nem acreditei, porque o Albert sabia tão bem como eu que o amor tinha de ser enorme para ser melhor que o nosso. Nós tínhamos o tipo de amor que não dava para melhorar. Era isso que eu pensava. Mas ele era fraco, diz ela. O pai disse que eu era lixo, que a minha mãezinha já era lixo antes de mim. O irmão dele disse o mesmo. O Albert tentou defender nós dois, mas derrotaram ele. Eles disseram para não casar comigo, porque tenho filhos. Mas os filhos são dele. Disse eu para o velho, sou. Como é que nós tem a certeza? Perguntou ele. Coitada da Anne e Julia, diz a Xuga. Ela nunca teve hipótese nenhuma. Meu Deus, eu era tão má e tão maluca. Costumava andar por aí e dizer, tome nas tinta para quem ele casou. Eu vou foder ele. Ela para de falar um instante. Depois diz, e fodi. Nós fudeu tanto às claras, nós deu má fama ao verbo fuder. Mas ele também fudeu a Anne e Julia, diz ela, e ela não tinha nada nem gostava dele. A família lhe esqueceu assim que ela casou. E depois nasceu o Arpo e os outros menino todo. E ela acabou por dormir com aquele homem que matou ela a tiro. O Albert batia nela. Os filhos eram um peso para ela. Às vezes me pergunto o que será ela pensou quando estava a morrer. Eu sei no que estou a pensar, penso eu, Nada. E o mais possível. Andei na escola com a Anne e Júlia, diz a Shug. Ela era bonita, preta como tudo, e uma pele muito macia. Os olhos preto e grande pareciam luas. E era meiga. Ai, ué, diz a Shug. Até eu gostava dela. Por que é que eu fez tanto mal para ela? Eu costumava afastar o Albert de casa durante uma semana de seguida. Ela vinha implorar dinheiro para ele, para comprar comida para os meninos. Eu sento umas gotas de água na mão. E quando eu veio para cá, diz a Shug, tratei você tão mal como se tu era uma criada. E tudo só porque o Albert casou contigo. E eu nem queria ele para marido, diz ela. Eu nunca quis realmente o Albert para marido. Eu queria só que ele escolhesse-me, porque a natureza já o tinha feito. A natureza disse: vocês os dois se juntem. São um bom exemplo de como as coisas devem ser. Eu não queria que nada fosse contra isso. Mas o que era bom entre nós não deve ter passado de uma coisa entre dois corpos, diz ela, porque eu não conheço o Albert, que não dança, quase não ri, nunca fala sobre nada, lhe bate e esconde as cartas da tua mana Nettie. Quem é ele? Não sei nada, penso, e ainda bem. Querido Deus, agora que sei o Albert esconde as cartas da Nettie, sei exatamente onde elas estão, no baú dele. Tudo o que é importante para o Albert, ele guarda no baú. Tem ele trancado, mas a Shug consegue arranjar a chave. Uma noite, quando o Sol e o Grady saem, nós abre o baú. Nós encontra um monte de roupa interior da Shug. Uns postal ordinário e, no fundo, por baixo do tabaco, as cartas da Nettie. Montes e montes de cartas. Umas gordas, outras finas, umas abertas, outras não. Como é que nós faz isto? Pergunto para a Shug. Ela diz: é simples. Nós tira as cartas dos envelopes e deixa os envelopes como está. Penso que ele não costuma mexer muito neste canto do baú, diz ela. Aquece o fogão, pus a chaleira no lume. Nós abriu os envelopes com muito vapor, até ter todas as cartas em cima da mesa. Depois nós guardou outra vez os envelopes no baú. Vou tentar pôr elas por ordem, para ti, diz a Shug. Sim, digo, mas aqui não. Vamos para o teu quarto e do Grady. Ela levantou e nós foi para o quartinho deles. A Shug sentou numa cadeira junto da cama, com todas as cartas da Nettie espalhada de volta dela. Eu sentei na cama, com a almofada atrás das costas. Estas são as primeiras, diz a Shug. Tem o carimbo aqui.